sofrido desafeto. Mundo inteiro cai em lágrimas tão puramente. A quem clama Deus vivo ganhou espaço. Não precipita quando se é um resgatado, porque o medo lhe injeta a dose da mentira. Vem, vai, rescindir espírito, lhe deixo primo. Liberdade pra viver em desafeto se faz. Tipo daltônico, não enxerga a cena. É tão claro, Valentine sente. Este é o estresse, desatino contratempo. Banir trevas que irradiam paralelo. Imaginar que pelo amor poderá fazê-lo. Esperançado, nuvem tende a condensar. Um bom tempo vem à tona nos alcançar. Está claro, anjos pairam sobre nós, encaminhando até a porta um novo amanhã. Se transforma, mais um bravo. Se transforma, mais um resgatado. Se transforma, um esperançado. Se transforma, valoroso homem. Se transforma numa brava. Se transforma numa resgatada. Se transforma numa esperançada. Se transforma virtuosa mulher, virtuosa irmã. Não pelo que se tem, superando a dor, glorioso tratamento. Pesa o dia a dia, mas reverte em alegria. Fé fortalece na batida em harmonia. Me parece não tão grande nuvem Northside. És tão puro que atravessa o coração gelado. É tão fascinante, mais alvo do que a neve. Cuide da família, Lady, eu confio em você. Está escrito, vejo em teus olhos que parece mero sonho. Eu espero que não vá embora. Teu talento é a força com o amor de mãe. Você constrói a rota em mar de luz dourada. Por mais que seja tão singelo, no quanto vai, tão profundo é o reflexo. Não esconde a pressa, a ansiedade testa. Vejo o calor que reina em teu coração. Se transforma, mais um bravo. Se transforma, mais um resgatado. Se transforma, um esperançado. Se transforma, valoroso homem. Se transforma, numa brava. Se transforma, numa resgatada. Se transforma, numa esperançada. Se transforma, virtuosa mulher.